choque. Foi assim, eu me lembro. Foi assim. Num bar que eu esqueci, em Copacabana. A noite chegava ao fim. Você ficou pertinho de mim. Eu pensei, essa menina é essa menina é estupim, estupim. Essa menina é, essa menina é. O amor explodiu em meio minuto. Ficamos até o meio-dia rolando na cama. Você me deu um chá. Já. É hoje a meia-noite. É hoje, é hoje, é hoje. Às 11h30. A noite chegava ao fim. Você ficou pertinho de mim. Eu pensei, essa menina é estupim, estupim. Essa menina é, essa menina. Essa menina é. Estupim.